seu jeito sensual. Dizem que ela é louca, que nada é uma tentação, mas ela abala o coração. Neguinho tá de olho nela, mas eu também estou de olho nela. Mas não respeita nada, nada, nada, nada nem ninguém. Primeiro ela cola, deita e rola, depois joga fora. Anda semi-nua pela rua, vive a provocar. Mas não se espante se alguém te chamar. Nega maluca, solteira.